acessórios em Moita Bonita. Então a gente se juntar a nossas camas de solteiro e fazer uma cama de casal. Dormir de conchinha só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois. Meu amigo Salzinho Cerezo e Top Events. Alô, Tan, tamo junto. Para meu parceiro Maelson, rei dos gifs, tamo junto, meu filho. Galera da Liga Histórica. Eu tenho uma proposta, escuta bem, eu vou te dizer. Que tal eu e você morando juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco, mas o amor é muito. A nossa casinha já tá pronta, só falta mobiliar. Mas um dia a gente chega lá, Papai do Céu vai abençoar o nosso amor. Que tal a gente se juntar, nossa cama de solteiro, e fazer uma cama de casal. Um e de continha só nós dois, o resto a gente deixa pra depois. Que tal a gente se juntar, nossas camas de solteiro, fazer uma cama de casal. Dormir de conchinha só nós dois, o resto a gente deixa pra depois. Bagueira Produções, Daniel Pedigão, alô Jonas Lira, Gordita Arapiraca, Chico Mago, é nóis, menino. A nossa casinha já tá pronta, só falta mobiliar. Mas um dia a gente chega lá, Papai do Céu vai abençoar o nosso amor. Que tal a gente se juntar, nossas camas de solteiro, fazer uma cama de casal. Dormir de conchinha só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois. Que tal a gente se juntar, nossa cama de solteiro, e fazer uma cama de casal. Dormir de continha só nós dois, essa a gente deixa pra depois.